guia, com a firmeza e os lampejos do farol. E os recifes lá de cima me avisam dos perigos de chegar. Andar dos reis e... Alô, galera! Iracema! Tá todo mundo batendo palma! Alô, Isô! Alô, Isô! Alô, Isô, tocador! Alô, Adriana! Alô, Luciana! Senta a palma! Desejo um guia, com firmeza e trapeço no farol. E os recifes me avisam dos perigos de chegar. Andar dos reis, Iracema, cantem comigo, preciso de vocês. Au, au, au. Porque os senhores são sem. Todo mundo cantando palma, todo mundo batendo canto. Pois não, todo mundo. Pessoal do vocal, aquelas moças maravilhosas que se encontram ali em cima. Toca nos teclados, Jorgão nos teclados, Piau na guitarra, Jaquinha na guitarra, Paulo Braga, convidado especial na bateria, o meu amigo Silvério, trompete, meu amigo Lúcio no trombone, Tinho, trompete, Erasmo Carlos, meu amigo, Timbo Alina, lá de baixo, que beleza. Alô, Erasmo. Léo Jaime, beleza? Beijo. Legal. O Davi, Shalom, Shalom Davi, meu amigo Davi. Saxofone. Tinho, minha filha de casamento, sax. Pô, Ed, você é doidão, você tá realmente, porque realmente a Vera Ficha é a coisa mais linda do mundo, brother. Tem toda razão, toda razão. Não é não, Caetano? Pode ver, pode. Cebolinha, Cebolinha, na tumbadora. Camilo, que é baterista também. Na outra percussão, Camilo.